Hoje ninguém pode nos segurar, porque Deus está neste lugar. O poder do Senhor já desceu, sua unção está sobre o altar. O diabo já caiu ao chão, quando Deus estendeu suas mãos. O inferno todo se abalou, quando o general Jesus ordenou. Como um míssil do céu já desceu, e este templo da glória se encheu. Há um bombardeio de glória aqui, hoje o crente muita unção vai sentir. A glória vai nos envolver, a glória faz o templo tremer. É muita glória, irmão, sobre você. A glória faz milagre acontecer, a glória faz demônio estremecer. Vai fazer até morto hoje ressuscitar. Sinta a glória, receba a glória, seja cheio de glória, transborde na glória, caminhe na glória, adore na glória, seja usado com glória. Um terremoto de glória, uma nuvem de glória, tempestade de glória, envolvida. O cheiro da glória, o movimento. de Deus.